marcador 3-checado é de 5899. 5899 Web Jet 1003, 120 graus, 612, pouso autorizado, pistão 0. Livre, pouso, né? Salvador, para Tango, Santo Aquilo, Quebec, para o cruzamento 197. Autorizado, cruzamento. Frequência livre ao estacionar, Aquilo. Boa noite, Aquilo, frequência livre. Torre da 3152, puxa o beca acionamento no 8. Aguarda no 83152. Gente, aguarda. 5344, ingresso Juliette, portão 1. Ingresso Juliette, portão 1, 5344. Tá 9357, 173 a bordo, 4 horas, alterno Galeão. 9357, táxi em frente, parte principal via Índia, até o ponto de espera, reporte pronto, 9357. Principal via Índia, chama na pronta, ponto de espera, 9357. Chame Recife 1245, alternado 12085. Confirma essa acordada no preço, né? Afirma, 12085. 1245, 2085, bolão 05, bolão de bom trabalho. Igualmente, bom voo. Azul 4062, na proa de TAP, desça para 3 mil pés, ajuste 13, livre da restrição de altitude em TAP. 606, está no localizador. Voo no 606, completo final, torre 186, com pouso. 186, boa noite. Salvador approach, David Indy, this is Tensor 891, passing flight level 230, down to 160. Oi, Salvador, muito boa noite. Gol 1606, na final embaixo travado. 1606 da Gol, o vento 120 graus, 612, 1013, pouso autorizado, pichão 0. Pouso autorizado, Gol 1606. Line to bomb, intersection 10-3, that one. Qual a previsão pro 3152? Inicial push, M-Tax. Livre. Gente, após a aeronave na curtíssima linha de manter, o 9357. Após a aeronave, a linha de manter, 3957. Salvador, Gol 643 na ponte, informação Delta. Gol no 643, a senhora identificação, autorizado chegada bom, desça para o 060, reduza para 250 nós. A gente 060, reduzida para 250 nós na ponte. Fala os 2-1, liberou o táxi via Alfa em Ponte Antônio Juliette. Alfa Antônio Juliette, o gol na 606. Boa noite, 96, sem identificação, autorizado chegada na área, desse mantenha o nível 050. Confirma indicado do Gol 896. Sente, inicialmente autorizado manter o Gol 896, reposto caso necessite de redução. Down 3891. Confirme your speed. 2809. Roger, you maintain 280, down 3891. Nove 357 da TAM aos 23, 1935, boa viagem. 1935, boa. Torre Alter 3226, Delta Alta para Natal. Tomei a Natal, aguarde a cópia do ajuste 1012. 1012, aguardando 3226. Saída da El, após 2000 pés, autorizada para o de Leda. 2000 Leda para 340, 39357. Roger, maintain 250, turn 3891. Welcome. Voo no 896, voo ITAP, da presente. ITAP, da presente, voo 896. Estabilizou, 4062, azul. Azul 4062, complete final, torre 118,6, bom pouso. 18,6, obrigado. Ataque 3152, 168, 1,54, Terna Aracaju. Oi, Salvador, igual no 606, tá? Próxima Juliette. No 606, pode prosseguir agora, sua esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, igual no 606. O 3152, táxi em frente, via parte principal, Índia até o ponto de espera, observando a aeronave da Gol, que está ingressando agora no pátio principal, vai para o portão 3, reporte no ponto de espera, pronto para a decolagem. Positivo principal, Índia vai reportar próximo. Salvador 4062, azul, passando acima. Bom dia, 4062, o vento no 20 graus, meia dúzia. Tem livre pouso, picha no zero. Livre pouso no zero, 4062, azul. Bom dia, o Gol 1794. 1794, bom dia, da Gol. O ajuste 1012, número 2 para cópia para Aracaju, a melhor cidade do Brasil. 1012, hein? Boa noite, 9 e meia. Go ahead. Controle, comprou boa noite, 9 e meia. Prossiga. Está iniciando a redução agora, 249. Sente. Turn 3891, descend 2000 feet on H1012, clear final report established, localizer. Clear down 2000, codec established, and 3891. 1896, 3000, ajuste no 092. 3000, ajuste no 092, do bom 896. Gol no 643, 4000, ajuste 1012. 3152. Alinhar e manter 3152. É 3152. Dois solo aos 28, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, no 4062. Correio 3226. Prossiga. teria nossa autorização? Mais de 10 segundos eu copio. Positivo. 152, decolagem autorizada, 120 graus, 612, 1012. 3152, tipo decolagem. 3226, copia? Positivo, pronto, copia. Natal 370, Zulu 10, 10, esquerda, Fucas de Pá, controle 1935, 5177 no transporte. 370, Zulu 10, decola da 10, Fucas de Pá, 1935, 5177 no transporte. Portão 7, chama pronto, 3226. Chama pronto, 3226. O 714 da Gol, copia? Copia. Aracaju, 230, Golf 677, pistão 0, esquerda, Fuca, Aracaju, controle 119, decimal 35, 5172, Gol 1714. Aqui é autorizado 230 para Aracaju, Golf 677, decolte aqui o Fuca, Aracaju, 1935, controle, 5172, nosso telefone, Gol 1714. Esquerda, após, chame pronto, portão 2. Esquerda, após, apontaremos, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Santa 70, informação Delta. 3170, acima identificação, chegada na área, descendo por 50. Descendo por 50, identificou, pode voar para hoje em WhatsApp. Pego, feliz passo. Só 3152, contato radar 330 Puca. 330 na subida Puca ou direto Puca, senhorita? Na subida Puca, 3152. O. Da presente está autorizado Puca também. Ah, Puca, obrigado. 8891, prossiga. Eu vou manter pro 045 mais aproximadamente 5 milhas. Juiz de formação? Isso. Firme? Afirmativo, já. Agora voltando pra proa de Puca já. Já desviou aqui? Gente. Obrigado. Mario 1, wind 120 degrees, 5 knots, QNH 1012. Clear to land, runway 10, turn 38 and 1. Clear to land, 38 and 1. 643 reduza para 1809, o tráfego que o precede da companhia agora 8 milhas à sua frente com 1080 de ground. Inicialmente 3000, gol no 643. Tá, você tá estabilizado, gol no 896. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, você trabalha. Três, dois, dois, meia, autorizado, sanitário. Chama ataque, 3226. Tan 3170, 3000 pés, ajustando 012, livre da restrição de altitude em TAP. 2000 pés, 1012, livre da restrição de altitude em TAP. Tan 3170, velocidade liberada também? Está livre, apenas corrigindo, 3000 pés, o 3170. A 3000 pés, o 3170. Gol no 643, 2000, ajuste 1012, livre LF. Ground at 35 now right and taxi via Alpha for Juliet to remote 13. Alpha Juliet to remote 13, 3891. 3152, chame Recife, 12545, alternado no 2085. 2545, 2085, boa. 30 graus 5, nós 1012, pouso autorizado, pichando zero. Meia de pouso com 643, complete final, torre 118.6, bom pouso. No 643 da Gol, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Tan 3891, maintain position before Juliet due to traffic on airport 319 on 1007. Ok, maintain position before Juliet 3891. Para o táxi do CAN 3226 com 116 a bordo, às horas de 43, Fortaleza de alternado. 3226, livre táxi sua frente, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, 3226. 896 da Gol, aos 38, direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Direita, Sofia, Alfa reportando Sete, boa noite, 9.6. 2.000 pés, reportará estabilidade em ERS, na 3, zona 70. Três da Gol, vento 120 graus, 5 nós, 1012, pouso autorizado, pistão no zero. O 4178, confirma indicada. 270 agora, devido à polêmica. Sete, mantenha 270 para sequenciamento, três, o azul 4178. P891 after the traffic airboard 219, taxi via Juliet to Emote 13. Okay, after traffic via Juliet to Emote 13, P891. 896, pode prosseguir a sua frente, Juliet para o portão 5. Quando possível, projetar. Negativo, vai manter a chegada, o Web 6746 é o número 3 na aproximação. Três da Gol, solo 41, livre à direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Direita Alfa Juliette 04, agora 643. 53197 para Belém, aguarde a cópia 1012. Bom dia. Nota 78, vou ITAP da presente. Alinhar e decolar 10 no 30 graus 62. Alinhar e decolar 3226.